Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes session. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Nandão, sentiu o início diferente para Dedéu, né, Jerônimo? Ai. Quer prosseguir com Jerônimo? Ele soluciona um terrível mistério. Desmascara sinistros malfeitores. Enfim, Jerônimo faz justiça. Pangaré é brabo, né, cara? Não. Ô, Jerônimo, ainda estamos longe de Cachoeira? Eu creio que ainda temos. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando do dia 27 de abril de 2010. Mais adiante a gente vai à Bolívia, no intervalo, mais ou menos por volta de 11 horas. Mas sim, antes, no início do programa, a gente passa pela terra do Jerônimo e pela terra do Atércio Peladas, aqui ao fundo. Qual o nome da banda? Vou botar Colômbia. Qual o nome da banda? Atércio Peladas. Estamos ao vivo. Nandão, por onde a nossa torcida já começa a participar do Ronca Ronca até meia-noite? Através do nosso site, oifm.com.br. Chegando lá, no canto esquerdo, selecione Fale Conosco e Rio de Janeiro e mande sua pergunta pra gente com um convidado aqui no estúdio. Estamos ao vivo até meia-noite. Teremos algum tipo de promoção hoje? Não sei, tem que falar com o Kelmon. Ela leu na minha frente, se alegrou todo e comentou pra Zefa. Ah, a preta que criou ela. Eu sei quem é a Zefa. Quero saber o que é que dizia o telegrama. Pois ela disse pra Zefa. Era de Jerônimo o telegrama. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida. Chega no nosso site oifm.com.br. Fale conosco, depois de Rio de Janeiro. Fique à vontade. But full of blue. There's gold for you too. Getting too big by your preacher. Yeah, yeah. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Fazendo, eu acho que agora estou entendendo o teu pensamento doido. Também estou com medo. Tá bem por aí. E, pois é, agora eu comecei a sentir aquela sensação de estar sendo observado a todo momento. Aham, tu já tinha me dito que conversava com a galera de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Oi, ah, ah. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho tanta estrutura assim. Eu pifar de repente. Não é pra ficar aqui, não. Ah, não, não, não. você, fazendo o quê? Não é pra ficar aqui, não. Aqui não pode ficar, não. Aqui não pode ter reais que o doutor de maneira cruzada em específico. Claro, agora eu vou esse tipo de ignorar pra você. Tá esperando o quê? Não, não. Outra vez, não. Espera aqui. E você? O que você tá pensando? Me ajuda, doido. Contrata os meus pra ti. Eu preciso da minha solidão, daquela sensação de estar num labirinto dark. Doido. Ronca, ronca. O negócio é seguro, tira o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Yes. Sing songs unto Jaja. The Lord is in a time of trouble. The name of God to Rastafari defend thee. Send thee in from thy sanctuary and strength the oath of Zion. Remember all thine offerings and accept thy burnt sacrifice. Yeah. Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Yeah. We will rejoice in the salvation, and in the name of our God, we will set up banners. The Lord will fulfill all his petitions. He will heal thee from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but I and I will remember the name of the Lord God, Rastafari. They are brethren and fallen, but we are risen and stand upright. Let the king hear I when I and I call, and to thee to Rastafari. Jah, you're good and you're great. Yes. No take it, no two words. Thank you. Ronca, ronca. O senhor traz mais duas ampolas. Sim, mas... Do diurético. Pra fazer com as ampolas, eu quero saber... Te ver mais uma vez chegando, eu guardo a minha dor. Não sei como existo longe de você. E ter momentos divididos por alguns instantes me fazem crer que somos como as luzes que se apagam ao amanhecer, e o sol me lembra você. Que somos como as luzes que se apagam ao amanhecer, e o sol me lembra você. Só pra dizer que os meus olhos queriam te ver. E apenas teu sorriso ao me aproximar, pra não te esquecer. Vejo até as nuvens me levando pra eu te encontrar, e eu só te olhando viver. Pois somos como as luzes que se apagam ao amanhecer, e o sol me lembra você. Pois somos como as luzes que se apagam ao amanhecer, e o sol. Ronca, Ronca. Rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. Eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Nadão, tem aquele Big Boy com o Jimi Hendrix de novo, que me deu uma saudade repentina dessa vinheta. Ai, rapaz. O negócio é grudir o som sensacional dos Toys. Ronca, Ronca. Anger. Ai, ai, ai. Nandão, tá sentindo a pressão de hoje? Tô. Meu amigo, que situação, hein? É. Muita pressão, muita emoção. Estamos ao vivo até meia-noite para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio de pilha, OIFM BH, OIFM Belo Horizonte 93.9. OFM Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Porto Alegre 90.3. OFM Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos do Robinho 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7, estamos ao vivo. O que diz a nossa ouvintada, meu querido? Carlos Magno de Paracambi tá por aqui, Vanessa ali de Salvador, Eric Zanetti, bom, enfim, mandando um abraço, Paulo Sérgio, o Papa de Olinda, de Pernambuco. Eu achava que o Papa era de do Vaticano, Big, né? Eu pensei que fosse o Big Papa. Ah, o Big Papa lá do centro de São Agora, Paulo. Agora olha a informação, eu pensei que fosse o Big Papa aqui de São Paulo. Ah, é, sim. Mas o que diz o Papa? É, ele fala algumas coisas impublicáveis, né? Mas ele tá a fim de ouvir um reggae que você tá lançando. Meu aí. Amigo, olha. Bernardo tá por aqui também. Ari Bernardo. Nandão, para matar a curiosidade da nossa torcida, que não foi informada ainda da visita que nós temos hoje, vamos à escalação de quem está com a gente no estúdio, por favor. Regis, Dustan, Cleiton, Rian e Fernando Catatal. Senhoras e senhores, cidadão instigado. Errei alguma coisa ou não, né? Não. Que emoção, hein, Nandão? Muita emoção. Faltou ali, ó. Faltou o Calil. Que é peça fundamental nessa estrutura sem ele, toda, né? Sem ele, nada vai ao ar, Calil, né? Calil MG Bara, lembra? Mais uma noite inesquecível para o Ronca Ronca e, sobretudo, para os nossos ouvintes. É verdade. Um presente muito especial com a presença do Cidadão Instigado ao vivo no estúdio da UFM em São Paulo. Tem uma vinheta bacana pra gente aí? Vinheta bacana pra gente. Isso. Não, não tem. Nandão, mais uma vez, o endereço da OFM para participação da nossa torcida. Estamos ao vivo até meia-noite com a presença do Cidadão Instigado ao vivo, repito mais uma vez, no estúdio da OFM em São Paulo. Use e abuse do nosso site oifm.com.br. Selecione Fale Conosco do lado esquerdo e faça perguntas para a galera da banda e para a gente e ouça mais música. Ocasião única, o Cidadão Instigado inteiramente arregaçado para a que nossa isso, torcida. Cara? Que isso, cara? Rasgando o brasa de Fortaleza a Porto Alegre. Beleza. Abram as portas das suas casas, deixem os ladrões entrarem. Eles vão tentar levar tudo que puderem. Abram as portas das suas casas, deixem os ladrões entrarem. Eles vão tentar levar tudo que puderem. você vai ficar cansado e também muito triste, e vai caminhar por aí pensando em seus próprios passos, flutuantes com aquela vontade de sumir progressivamente. E você se vai, vai. E você se vai, vai. Desaparecendo aos poucos e depois voltando à realidade e o nada. Daí, quando você tiver a certeza de que não posso mais nada e que até a sua própria dor não lhe pertence mais, mas talvez em algum momento você se livre desses pensamentos e se sinta começando, renascendo, solitário, tendo em vista um novo momento. Então, abram as portas das suas casas, deixem os ladrões entrarem. Eles vão tentar levar tudo que puderem. Abram as portas das suas casas, deixem os ladrões entrarem. Eles vão tentar levar tudo que puderem. Abram as portas das suas casas, deixem os ladrões entrarem. Abram as portas das suas casas, deixem os ladrões entrarem. Eles vão tentar levar tudo que puderem. Ronca, ronca. Olá, galera. Só musicão. Só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. This world to dream. Ronca, ronca. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Nadão, vamos falar sobre essa preciosidade aqui ao fundo, tá ligado? Isso tem a ver com o aeroporto? Total. Ah, tá. Quando nós estávamos vindo para São Paulo, encontramos no aeroporto um amigo meu de muito tempo, ouvinte do Ronca Ronca de anos, da primeiríssima geração, uma lenda da arte plástica, das artes plásticas brasileiras, o Gonçalo Ivo, fissurado em música africana, sempre foi. Há 16 anos... O artista plástico Gonçalo Ivo. Exatamente, há 16 anos, nasceu a Antônia, a primeira filha do Gonçalo. E a chegada da Antônia ao planeta foi comunicada num ronca-ronca com Ali Farka Touré ao fundo. Nós encontramos com a família inteira, vindo também para São Paulo. O Gonçalo mora há 10 anos em Paris. E eu falei, Gonçalo, não estou acreditando, estou te encontrando, chegando em São Paulo... E eu tô com o novíssimo disco ali, Farka Touré. Ele falou, Maurício, há 16 anos você anunciou a chegada da Antônia com ele. Eu falei, exatamente. Então hoje eu vou anunciar que a Antônia está em São Paulo com 16 anos, no lombo. E nós estamos com um novo disco do Ali Farka, novo entre ásperas, Ali Farka Touré, com o Tumani de Abatê e simplesmente com Cachaíto, ultra mega baixista cubano. Tudo junto pra Antônia. Muito é mole, bom, não? Muito bom. É muita pressão, meu amigo. Estamos ao vivo no estúdio da UFM em São Paulo. Vamos até meia-noite com o Cidadão Estigado ao vivo no programa Formação Clássica Absoluta de uma das principais bandas da história da música brasileira. Sim. Concorda? Sim, sim, sem dúvida. Discorda? Não, totalmente. Nandão, por onde a nossa torcida participa do Ronquinho? A nossa torcida já está participando através do oifm.com.br, o nosso site. Lá no site há um espaço chamado Fale Conosco. Você clica lá, depois Rio de Janeiro, e manda sua pergunta. O Thales Amorim de BH está por aqui. E também o Jefferson Calazans, já abrindo papo com o Fernando. Ele fala que não conhecia muito do trabalho e tal. E foi se apaixonar pelo teu som a partir do Uhul. E aí, a partir daí, começou a buscar os outros dois discos. E eu já li algumas coisas que justamente esse teu disco, que é um disco mais suave, né? Enfim, você já deu algumas declarações que é um disco diferente dos outros. Né? Diferente. É. É, depois o Marcelo dá uma passada aqui, pode ser? Vizu? Pede pro Marcelo dar um pulo aqui, mas sim, ele tá falando que curtiu o teu trabalho a partir do Ru e foi buscar o restante dos outros. É, e é legal, né? Já que teu Nossa, disco pra caramba. Já que teu disco é um pouco diferente. É, enfim. A voz do Catatal tá alta pra Meirelles pra mim aqui. Não sei se pra todo mundo tá chegando nesse volume. Tá, Regis? Pra você tá beleza a voz dele? Olha lá, dá um volume ali no Regis ali, por favor. Hein, Regis? Falei. Tá cabeção, cabeção, né? Uou. Até pelo seguinte, o Regis é quase sócio aqui do programa. Em breve estará com um outro amigo nosso. Agora, você vai apresentar a nossa audiência, esse cidadão aqui, ó. Tá ligado? I hope you won't go away. If I have nothing left to say to you, who knows, someday, maybe on a moody Monday or on a sunny Sunday afternoon, it's true I'm sad, you know. But I'm afraid of saying it, I prefer just to let it go. Just wait till Tuesday or tomorrow at noon. I guess on Thursday or Friday, it won't be long, I'll say. Ronca, ronca. Curriculum Viter. Eita, fé. Não tenho curso de informática. Não fiz estágio em lugar nenhum. Não sou ligado à internet. Não tenho fax nem micro. Nome, esqueci. Faculdade, abandonei. Não dirijo, nem falo inglês. Não se vá. Regis, apresente a nossa audiência esse disco aqui ao fundo. Nós ouvimos uma música que tem a sua participação, entre outras, né? É. Nandão, ali ó, Regis Damasceno falando. É, esse aí é o Thiago Petit, né? É o primeiro disco dele, gravado agora em São Paulo, aqui no estúdio do Calil, lá no Totem. Chama Berlim, Texas, né? Você poderia falar, de repente, das participações que nós temos. Inclusive, nessa primeira música aqui, tem um vocal muito conhecido da nossa audiência. Duas pessoas em silêncio sempre dão tanto o que falar. Então me espere na terça ou depois de amanhã. Quem sabe na quinta ou sexta, numa estada, eu direi: não se vá. Ronca, ronca. UFM. Tô demais. Hoje eu tô demais, é um moleque. Espetáculo, Nandão. Tá muito ágil, assim, né? É. Minha atuação hoje. É primavera, curam tristezas, tudo muda demais por aqui, forasteiro. Tua distância. Em Regis, quem é que tá nessa música aí? Por enquanto tá só o Thiago, mas depois vai entrar o Hélio Flanders, né? Do Vanguard. Mas não vou. Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Só me diga e eu prometo. Esse rio descansará. Você frio perto da noite, longe de mim, eu mal sei aonde estou. Cruzei vilas, me perdi além das ruas, nossa história não mudou. O Calil, que é um dos responsáveis pelo som de hoje, dessa sessão com o Cidadão Estigado, é o produtor do disco. Tá caindo bem, Calil? Tá bem, tá bem no ar? Tá bem no ar. O Calil entrou. É, maravilha, né? Que andará. Por onde é que anda? Nandão, o que diz a ouvintada, meu amigo? Cara, muita gente, uma galera da Moca. Opa! Olha aí. Olha aí. Ah, temos representantes, né? Aliás, o Clayton... Vai ter uma história do Jonathan Richman daqui a pouco. A gente vai tocar. A gente vai tocar o Jonathan Richman gravado semana passada aqui no estúdio da UFM, que teve o Clayton como assessor técnico. E depois eu digo o que aconteceu com a assessoria técnica dele. Matheus Vieira, também de São Paulo. E Carodátilos. Cara, uma galera da pesada aqui fazendo fumaça. Momento. O Weber, o Thales, tem uma galera aqui comentando coisas, daqui a pouco a gente lê. Estamos ao vivo até meia-noite com o Cidadão Estigado no estúdio da Oi FM em São Paulo. Participe do programa. Aliás, essa Trozoba, o Jumboteco, existe única e exclusivamente por conta da sua participação. Por onde vem a bagaça, cara? Através do nosso site oifm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, fique à vontade para fazer perguntas a toda a galera do Cidadão Estigado. Por onde é que andará? Por onde é que andará? Por onde é que andará? Por onde é que andará? Por onde é que andará? Por onde é que andará? Por onde é que o sol não é mais o mesmo de 50. atrás. E ele sorri com clara cara de quem está nos fazendo medo. Eu acredito que com chuvas nada disso existiria, apenas inundações, nada mais. Escolher entre chuva e sol é o mesmo que sofrer de hérnia e correr uma maratona de 100 passos de animais. Pra quê? Tanta indecisão. Se o sol está aí para nos assar, pra quê? Tanta indecisão. Se a chuva invade a laga como um grande mar. We'll be right back. Ronca, ronca. Você está ouvindo Ronca, ronca com Maurício Valadares. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed. Young God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence. Leva eu minha saudade. Hello, darkness, my old friend. Meu amigo, que situação, Nandão. Yeah. Que essa música criou aqui dentro, cara? Tirando as trivelas de Fernando Catatau na pedaleira. Você viu os backing vocals, hein? Que surgiram? Rapaz. O cidadão ficou profundamente instigado, hein? Com Simon e Garfunkel. Alguém já reparou, parou pra reparar o instrumental dessa música, tirando as vozes, né? Olha isso. É muita estupidez e é muita grosseria. Olha o som dessa bateria, meu Deus. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared. Leva uma cantarolada aí, Nandão, por favor. Não, melhor deixar pro leva. Clayton, pessoal ali do. A gente começou o programa pela Colômbia. E vamos pra Bolívia, é isso? É, vamos chegar no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida. Até meia-noite estamos ao vivo com o Cidadão Estigado no estúdio da OFM em São Paulo. OFM.com.br é o nosso site. Chega lá, acessa Fale Conosco Rio de Janeiro. Fique à vontade, participe. A gente vai ali e já volta. Só um instantinho, peraí. O que é isso, cara? Leva eu minha saudade. Ronca, ronca. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Alô, galera do Ronca, salve Malval. Alô, galera Malval, véi. Malval, véi. Malval, véi. Aí, véi. Malval, véi. Malval, véi. Aí, véi. Malval, véi. Aí, véi. Malval, véi. Softly creeping, ai, ai, ai, left its seeds while I was sleeping. São os efeitos. São os efeitos. Sabe o que é isso? Não, não sei. Não sabe, não. É a esfirra do Almanara. Exatamente. É, exatamente. É. Eu botei limão demais. É verdade. É. A esfirra do Almanara. O cara caiu de boca em. Puta merda. Nesse clima festivo, Nandão, vamos comunicar que dia 7 de maio a festa Ronca Ronca volta ao colo de nossa torcida no Cinematec, trazendo diretamente de Brasília, Lucy and the Pop Sonics, no palco do Cinematec, 7 de maio, sexta-feira. E lembrando que nós vamos repetir a promoção especial até 11h30, até as 23h30, a nossa torcida que chegar lá com a camisa original do Ronca Ronca, uma das muitas versões, até as 11h30, paga apenas 10 merréis, que é menos que uma esfirra no Almanara. Menos que uma esfirra. Confirma? Sim, vamos aproveitar o momento. Calmon tá dizendo que não é não. Vamos, vamos aproveitar o momento. Regula com uma esfirra no Almanara. 4 merréis a esfirra no Almanara. Agendinha, hoje Fino Coletivo, lançando o CD Copacabana pelo selo e Música. Deve estar rolando ainda, né? Lá no Oi Futuro de Ipanema, para você que tá no Rio de Janeiro. Novíssimo CD, o segundo CD do Fino Coletivo, Copacabana, pelo selo e Música. Quarta-feira, dia 29, vulgo amanhã, é o pessoal do Instituto com vários convidados lá no estúdio SP. E sexta e sábado tem Abril pro Rock lá em Recife, malandragem. Nosso grande amigo Paulo André. Que tá pra entrar no Ronca Ronca a qualquer momento. É, lá na rua Apolo, em Recife, né? Todo mundo sabe onde é que é. Abril pro Rock, sexta e sábado, várias bandas crazy, certo, mano? Posso fazer pergunta pro Fernando? Yeah. Pra banda? Quem que... Você tem uns convidados bons aí nesse teu, no teu RU, né, Fernando? Uhum. Quem mesmo que tá aí nesse disco novo? Tá a Karina Burr, tem o Arnaldo Antunes, Scandurra, Marcos Axé, tem a galera dos metais também, né? Tiquinho, Hugo Rory. Legal. E é um disco, todo mundo fala, difícil lançar disco bom, é caro, não sei o quê. E você lançou um disco esteticamente, assim, né? Além de sonoramente muito bem gravado. Ele é bonito, um disco com a capa mais legal. Com um encaixe bacana. Exatamente. E todo mundo reclama que é difícil fazer isso hoje, mas você lançou e é um projeto da Funarte, uma parada assim, né? Projeto Pixinguinha. Foi o projeto Pixinguinha. A gente ganhou, né, esse projeto aí. E a gente fez, assim, o lance que eu acho que é legal de fazer num CD, é você dar um valor à arte também, saca? Assim, porque CD, essas coisas, tudo é bem descartável hoje em dia, né? Então, pra você ter uma peça que não seja só pela música, né? Porque a música, se você quiser, você vai e baixa. É. Então, é legal ter a arte ali, porque já dá um... É um objeto, né? É um objeto, é. Tem a arte, tem um posterzinho dentro, tem uma história que faz ficar diferente, né? Quem chegou agora, o Ronca Ronca... Nós estamos em São Paulo recebendo o Cidadão Instigado ao vivo. Vamos assim até meia-noite e contamos com a participação da nossa torcida até o final do programa. Afinal de contas, a banda está aqui preparadinha para receber as suas dúvidas, as suas questões, enfim. Nandão, qual é o endereço para a participação da nossa audiência? Audiência, é só chegar no nosso site, oefm.com.br. Do lado esquerdo tem o Fale Conosco. Clica lá, depois de Rio de Janeiro, manda sua pergunta para a rapaziada do Cidadão Instigado aqui no estúdio. Catatau, já que a gente falou do seu novo disco, a pergunta serve para todo mundo, porque cada um deles aqui tem umas 3, 4 bandas ao mesmo tempo. Eu sempre falo isso, não sei como é que eles conseguem... É separar o repertório, 1, 2, 3 já. Vem cá, mas eu tô com quem? Tô com o Cidadão, tô com o Lucas Santana, tô com o Edgar Scandurra, tô com quem? Com quem que eu tô tocando? Com o Maquinado, exatamente. Muita loucura. É, né? Muita fome pra tocar. Catatau, você. Catatau, você gosta de ouvir seus discos anteriores? Não digo só o mais recente, Você vai lá atrás, pega um disco, pô, deixa eu ver como é que foi isso, como é que essa música foi gravada, ou até mesmo recente, você ouve o Who? Nem a pau. não escuto. É porque não dá tempo, né? Nasceu, não, criou, não. Tá na rua. É, a gente vai tocar, que acho melhor, assim, ficar escutando, depois você começa a... Vai querer mudar. Né? Achar defeito, vai querer mudar, né? Tudo, aí, aí o Calil se lasca. É brincadeira, não, mas... Não, é. Não. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Vai invadir o mundo e tomar posse de todas as coisas surreais. Todos os mapas já estão sendo traçados na parte de cima de sua testa. Pois vá. Ele tem espaço para 37 mundos e uns poucos mais. E ninguém foge à capacidade de extensão que possui o cabeção. Já que ele está em todos os lugares óbvios, expansão. Haverá mais pensamentos legais. Oh, oh, oh, oh, oh. Pois para cada cabeça existirá um piolho espião conectado diretamente com o cabeça. Vai destruir todos os pensamentos e unir todas as gerações numa lerda dimensão, lerda dimensão. Stars of Hearts Left Crafton, Tito Tato O'Mine, Septical e Carla Andretti Jack, e o segundo sol de KCL. Na cantiga seguinte, o grupo vai pra missa, que é um jeito de dizer que vai pra luta.

Marcelo Wazen, Paulo Sérgio do Rio, Lúcio Branco, nosso brother Lúcio Branco, muita gente por aqui comentando, agradecendo a presença do Cidadão Chegado e tal, e o Márcio Holanda, lá de Fortaleza, sua terra natal, né, Fernando? Querendo saber se você tá pensando já em novo disco, não sei o quê, ou tá dedicado mais à turnê do Uhu e essas coisas. Ou se você tem tempo para fazer outras coisas, né, então. Tem, não, a gente sempre pensa, né, eu já tenho tido umas ideias, assim, pro próximo, mas a gente não botou em prática, não se encontrou para tocar, nem nada, mas tem umas... Vai indo, né? Vai. E muita gente comentando também que seu som é uma mistura disso com aquilo e tal, e muita citação a, tipo, Márcio Grey, que tem um pouco disso também, né, na tua influência como compositor, né? Tem Pink Floyd, Black Sabbath, essas coisas tudinho, saca? Também e muita música nacional também, assim, também, né? Romântica, também. Né, e tal. Raul. Por falar em música nacional, aqui ao fundo, o Forró in the Dark, a rapaziada de Nova York, que vem aparecendo forte na mídia por conta do Mauro Refosco, que é componente hoje da banda do Tom York. Se apresentou lá no Coachellinha, manja? Coachellinha. Coachellinha. É o percussionista dessa rapaziada. E aqui o David Byrne, que meio chegou junto e deu uma cavadinha e gravou Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira. Now I live in this big city, such a long, long way away. But when I hear that the rain is falling, back to my home I'll return someday. And the land one day will blossom like the green that's in your eyes. And I assure you, my dear Monsignor, I will be back here right by your side. Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Ronca, ronca. Aqui é o cara de cavalo, graja o sol de mim, sai de bobeira. Você tá de bobeira? Ora, meu Deus do céu. Nandão, hoje é uma noite muito especial mesmo. Tomara que o Gonçalo Ivo esteja ouvindo o programa aqui em São Paulo. Nós temos a presença ao vivo do Cidadão Instigado. E hoje, dia 27 de abril, a gente comemora o aniversário de uma lenda, um ouvinte de muito tempo, muita quilometragem no Ronca Ronca, nosso ídolo Selvagem, Selvagem da Ilha. Selvagem da Ilha. Professor, um cara de professor? Altíssimo gabarito, professor. E os alunos chamam Professor Selvagem. Que isso, cara? Falando, cara. Professor Selvagem? Para os íntimos. Quem não é muito chegado a ele, fala Professor Selvagem da Ilha, dá nome e sobrenome. Entendi. E o Selvagem mandou um e-mail hoje falando, nossa, não acredito, pela primeira vez em 85 anos, ele falando, o aniversário, meu aniversário coincide com a edição do programa. Isso é inédito. Só aconteceu na pré-história. Tipo Cometa Halley. Exatamente. E hoje coincidiu o aniversário do Selvagem com a edição do Ronca Ronca. Nós estamos ao vivo em São Paulo com um Cidadão Instigado do estúdio da UFM. Então ele falou assim, já estou com uma caixinha de lenço de papel preparada ao lado, porque eu vou chorar muito com emoção, porque o cara se acha pra caramba, né? Ele tá esperando uma homenagem. Já quero ver qual a música você vai tocar pra mim, não sei o quê. Tá achando. Selvagem. Professor Selvagem. Professor Selvagem. Brincadeira, cara. Aí eu falei assim, rapaz, vou tocar uma música pro Selvagem com a rapaziada aqui, o Regis, o Catatal. Eu falei assim, vamos fazer um negócio muito especial. Sim. Que o Selvagem resuma, sintetize a presença da nossa audiência, pelo carinho, pela dedicação que ele tem com o Ronca Ronca há tanto tempo. Eu não vou tocar nenhuma música pro Selvagem. Não. Eu vou pedir pro Catatal e seus Blue Caps aqui, ao vivo no estúdio da UFM, criarem de supetão, sem ensaio, alguma coisa dedicada ao aniversário do Selvagem, sobretudo, mas acima de tudo e de todos, da nossa audiência que há tanto tempo nos persegue. É isso aí. Catatal, por favor, uma homenagem ao professor Selvagem da Ilha. Nandão, com um remix do Tom York para o Liars, uma edição muito especial. Vazou, hein? Vazou. É, vazou total. Que vem com um CD extra, repleto, o disco inteiramente remixado pela rapaziada do TV on the Radio. Aí é o fundo do Tom York. Tem o Bradford Cox também. Mas já pensou o professor Selvagem da Ilha, com todo respeito, o estado da criança... Agora, depois desse Led Zeppelin aí, do Cidadão Instigado. Não dá pra imaginar, né, professor Selvagem. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. As músicas, todos os detalhes, a relação completa do que o Cidadão tá mostrando pra gente, roncaronca.com.br. O que diz a ouvintada, meu amigo? Cara, a Vanessa Malta tá enlouquecida aqui, ama os caras, não sei o quê. Situação, hein? Apaixonado. Ah, é. Já tem. Um salve pra Vajota, Bambam. Tem referência já, né? É, e o Paulo Sérgio pergunta quando é que vocês vão aparecer pelo Rio de Janeiro, alguma coisa agendada e tal. É, por enquanto tem nada não, mas. É só convidar, né? Convide. É só convidar, né? A gente vai na hora. A gente, ó, levantou a bola, Nandão. Ah, um ronca-ronca, hein? Um ronca-ronca, festa com o cidadão instigado. Né? Uma festa, pronto. Não, aí. Aliás, aproveitando Rio de Janeiro, a gente pode convidar a banda para aparecer no Bibi Sucos. Oh, yeah. A loja do nosso amigo Serjão. Sérgio Fluminense, tricolor. Também, não. também. Vamos lá. Bibi Sucos, nosso patrocinador. É lógico. Então, vocês estão convidados a tomar um suquinho. Muito em breve, em São Paulo, Buenos Aires e... Orlando, né? É, enfim, Orlando Fantoni. Apareçam lá no Bibi Sucos, peçam um milkshake de açaí ou acessem o site bibisucos.com.br. E pode comer aquele galetinho também no Mormaço. Mormaço lá de Jardim Botânico. E é bom que a gente vai mostrando as músicas e a rapaziada fica completamente desorientada. Olha os semblantes, olha só. Semblante? É. Essa é a rapaziada, são os corneteiros da banda do Fela Kuti. O professor Selvagem chama Fela Kult. Sei. Não dá mais uma vez o endereço da OFM para a participação da nossa torcida. Vamos ao vivo até meia-noite com o Cidadão Estigado no estúdio da OFM em São Paulo. Que coisa, hein? Com essas lendas aqui, Nandão, a gente sempre refaça, vai, pode ir, vai, faz. O coral do Simon Garfunkel foi maravilhoso, mas... Vamos lá. A gente sempre reforça a ideia da audiência ser composta por muita gente jovem, ligada à música, ao que o cidadão faz, à produção, como que você... realmente chega a um som que te satisfaça. Como, por exemplo, isso aqui é gravado em meados dos anos 70. E hoje em dia, negozinho dá uma mão para ter esse som na banda, de teclado, de bateria. Ó, leva minha mão, mas eu quero esse som na minha banda. Catatau, além da ideia... O que é preciso hoje para você chegar perto do som que você busca dentro do seu tímpano? Você já disse que não ouve os discos do Cidadão, né? O que está feito na rua e vamos olhar para frente. Mas na hora que você começa a pensar onde você vai chegar com o novo disco do Cidadão, ou de várias participações que a gente tem mostrado aqui ao longo desses últimos meses, você gravou com um monte de gente bacana. Uhum. Como você chega nessa sonoridade? Vamos pensar na banda, né? Melhor do que numa participação sua. Por onde você vai? É muito caminho, é muita informação, mas por onde você procura... A rapaziada, inclusive o Regis, a rapaziada toda aqui é metida em muita música, em muita banda, muito disco, muita produção. Podem falar à vontade também, porque o papo é esse. Ele entra... rasgando a orelha de muita gente jovem que ouve Ronca Ronca atrás dessas informações. Uhum. A gente toca junto, o Cleiton tem um tempo que tá tocando com a gente, mas o resto aqui a gente toca junto desde adolescente, né? E a gente é viciado em instrumento, a gente sai buscando, saca a sonoridade que tem a ver com cada um, de personalidade, sabe? É isso, tem as referências da gente, né? As coisas que influenciam e vão fazendo o som, né? Eu penso basicamente quando eu vou fazer uma música, eu penso no... faço a canção, que é a letra, aí depois faço a música, aí a gente vai fazendo os arranjos, sabe, pensando qual caminho pode ser interessante para... tipo uma redação mesmo, que você tem que ter um começo, uma bolida ali no meio e o final, né? Então você pensa isso, saca? Assim, vai, tem que ir e isso é interessante até o fim, né? Aí a gente vai fazendo junto essas coisas, né? A gente tá muito acostumado a tocar junto, saca? Assim, a gente toca faz muito tempo mesmo. É meio isso. E quando você chega num ponto e você olha pra trás e fala assim, não, realmente é o que eu queria. Matou, bingo, é isso. É. Ou você vai olhar pra trás e vai pensar, caramba, faltou alguma coisa, se a gente tivesse um tempinho a mais, hein? É, às vezes a gente chega, às vezes a gente não chega. É, tipo, tem música aí desse disco novo até que tem 9 anos a música, entendeu? Que só conseguiu fechar agora e talvez nem esteja boa. Eu acho que tem algumas que nem no disco a gente só conseguiu fechar tocando depois de ouvir o disco já. É. O Cleiton tá sem microfone ali na bateria, pois é. Mas deu pra ouvir, né, Nandão? Deu. Pois é, não é isso mesmo, assim, tem, na realidade, se você deixar, fica inacabado pra sempre, sabe? Aí você tem que dar uns pontos final. É bom que o disco, eu penso no disco sempre como um registro, sabe? Tipo, um registro de um tempo. Você vai e finaliza com ele, dá o carimbo, acabou, aí tem que passar pro próximo. Aí você já vai pensando em outras coisas, né? E fica tocando só pra verminar mesmo. Né? Fica tocando as músicas antigas e vai. Mas é, eu sempre penso nisso, que um disco é... Você vai, depois, buf, carimbou, saca? Aí... Dali pra trás, né? Tem que ligar o botão de largar, né? Senão tem. Não consegue. É verdade. Larga no... Tem que tentar largar mais perto do fim, porque no fim a gente não vai chegar nunca. Aí, tipo, fica sempre, o ruim é saber, né? Quando é esse fim, né? É, quando é que então, o fim tá próximo, né? Não tem o fim. A gente quer sempre... Abandona e dane-se, né? É. Quando acaba o orçamento, aí é o fim. Acabou. QG falou. Falou o Calil, né? Que é o homem da grana, sabe? Não, não. Iate, não é quando acaba o orçamento. Dois meses depois de acabar o orçamento. Ronca, ronca. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Peraí, mano. Mais forte do que eu. Você acha que isso é muito natural? Não sei se vou conseguir. Faço mal, dói algumas vezes, eu nem sei porquê. No mar. posso ser mais forte do que eu. Você acha que isso é muito natural? Em tantas coisas que deixei passar, o rancor cedendo e eu percebo que ainda há tempo de recomeçar. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Modernizar o passado é uma evolução musical. Musical. Well, Oi FM. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo, ora. Discutiu comigo? Tem tantas angústias quanto eu. Tchururu. Hey, new homem sério. Apenas queria trocar uma ideia com você. Tchururu. Sorrindo, talvez na canoa quebrada, dançando reggae numa barraca flutuante, massa rara de braços dados com uma nativa. Oferecendo-lhe canções bonitas. Ei, tem tantas angústias quanto eu. Tchururu. Ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa, e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Que momento, meu amigo. Rapaz, o Nandão, o problema é o seguinte, a gente deveria ter gravado, se é que o visor, danadinho, o cara é uma lebre. Que isso? Não, cara? Gravou. Uma lebre. Os comentários que foram feitos pelo cidadão chegado aqui entre as músicas. Manja? Aham, uhum, off, né? Exatamente, off. Muito bacana. Ai, ai, ai. Homem velho é catatal? É. Tem a ver com o cara aqui? Tem, lógico. Neil Young. É, tipo... Neil Young, vá pra canoa. Se alegre. Vamos pra canoa, Ni. Andam quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 3, cara. Nossa Senhora. Agradecer mais uma vez... A forma como o Ronca Ronca vem sendo recebido na UFM São Paulo. Começamos aqui com Rômulo Frois, em janeiro, com Rodrigo Campos, os dois juntinhos aqui, e banda. Depois, opa! Depois nós tivemos Edgar Escandurra, Maquinado. E Edgar Escandurra, Rodrigo Campos. Exatamente, com Rômulo, em janeiro. Ah, você falou isso? É. Eu não presto atenção. É verdade. Fala. Edgar, em fevereiro. Maquinado em março. E hoje, o Cidadão Instigado. Muita classe. Quem virá mês que vem? Quem? Neil Young? Agradecer. Neil Young. Agradecer a rapaziada da OFM, que mais uma vez levantou esse acampamento para que a gente pudesse colocar de uma forma muito linda e maravilhosa o som do Cidadão Instigado nos ouvidos curiosos da nossa audiência. Marcelo, Visu e Cal, né, sempre recepcionam a gente. É. Quando eu acho que não vai, não é possível não melhorar tem mais. Não tem mais. Os caras inventam mais coisa pra ficar verdade. Melhor. You keep me searching and I'm growing old. Dessa relação de músicas aqui, nós mostramos todas? Ou ficou faltando alguma? Faltou. Ficou uma? Então a gente uma, pode... duas, três. É. Ih, três músicas. Não, mas só tá na LP. A gente faz uma, se der. De repente mais uma, então. Vamos mais uma. Pra sair dele, então, obrigado ao UFM por mais uma vez recepcionar tão bem o Ronca Ronca. Obrigado à audiência, à participação da nossa torcida frenética, como sempre. E, sobretudo, ao cidadão instigado por uma edição histórica do Ronca Ronca aqui em São Paulo. Obrigado mesmo, Catatal. Obrigado também, muito, muito. A rapaziada massa toda que desde cedo tá aqui ralando muito. Terça-feira a gente volta, não se esqueça, a festa 7 de maio no Cinematec com Lucian the Pop Sonics, diretamente de Brasília. A gente encerra a edição de hoje com o Cidadão Instigado ao vivo. Beijinho, Juca, bye bye, tchau. De água com açúcar para me tranquilizar. calma. Traz um pouco de água, traz um pouco de água com calma, calma, calma. Traz um pouco de água com o rapaz aí. Calma. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM.